Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Dentes bem lavados, depois de comer, e outra vez bem limpos, antes de adormecer. Se não os lavarmos, como deve ser, dores e infecções, de certo vamos ter. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Lavar bem as mãos antes de ir para a mesa, que não há saúde sem haver limpeza. Sem haver limpeza, com água fresquinha, vem logo a doença como erva daninha. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Fazer as vacinas quando chega a altura, que antes da doença temos logo a cura. Podemos correr, saltar e brincar, onde houver ar puro, bom para respirar. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer. Vamos aprender o que temos que fazer e depois, ninguém se vai esquecer.